passagem do Embraer da Passaredo retaguarda, autorizado iniciando 4, chama táxi. Ocean é 6225, a posição é 01 para pushback e acionamento. É o número 2 no setor aguardando, Ocean é 6225. Certo. Solo Webjet 5629, apenas para confirmar a saída para Guarulhos. É a Dael Leda Bridge. Dael Leda Bridge, muito obrigado. Puxa acionamento no portão 3, o voo 1605. 605 mantém a posição número 3 no setor. Certo. Segundo Metal Scanagama 08, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. 2018, reportado estabilizado no Airframe. Azul 4299 da presente Lei Bridge. Bridge, 4299. Controle Salvador, muito bom dia, o Tantré 663. Está passando 2800 para o 340 na Dael Leda. Tantré 663, contato radar, sinal 340, saiu da Dael. Dael, Tantré 663, atenção 340. Olha, eu tava meu tono em Yankee, tá passando em Yankee, certo? 9 Delta, contato radar, saída Arbut, suba nível de voo 100. Gente, a manter a restrição ou pode acender para o 100? Compre o perfil da carta, Slate Bravo Delta. Perfil da carta, Bravo Delta. Busca vida, estou autorizado, vai ter litoral até a fala de Itapuã. Entre os metros da presente, vem da El. Presente da El, possibilidade de voar bridge, senhora? É o 3663? Aguarde. Ok, vamos da El, aguardando para bridge, obrigado. Final da 28. Vou dar uma milha da 28, já está um minuto, senhor, fora. Redução para 1,90 mais. 3.908, vai essa redução. Destino? 300, senhor. Terra Índia, Charlie 6. Ok. 552 no site, desça para 4000 pés, que negar 1008. 4000 pés, 1008, trip 52, 107. 23 alinhar e mantém cabeceira 10. Me mantenha no 0216. Já livrou 28. Bravo, bravo, tamo. Final da pista 35. Final da 35, reportará a CA. Já bravo. Oi. Confirme, que chamou o controle. O patatão do Vitor, que é back to back, e tem que dar informação. Patatão do Vitor, que é back to back, acionando identificação, reporte ponto de alto descido. Controle, ponto o patatão e XRCA. Prossiga, XRCA. Jogou procedente de busca-vida, intenções, pouso em Trade Center, Serra Índia, Charlie 6. Certo, mantém as condições visuais 500 pés, que é negar 1018, Yankee Serra Serra. 018, mantém visual Serra. Azul 4299, Semi Recife, 1251, Alterno, 13325. 3325-4299. Acionado para o táxi com 114 a bordo, autonomia de 4 horas e 10, alternando com o Finstan 3304. Só confirmando 114 a bordo? Afirmativo, 114. Autorizado direita via Índia no ponto de espera da 10, torre 118 decimal 6, o ajuste 1018. Tem um bom voo, 3304. Ok, gente, ponto de espera a torre, muito obrigado. Tamo aí. Chegou no 923, 99 a bordo, alterna Galeão com 3h30. Autorizado via pátio Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, o ajuste 1018, tem um bom voo, voo 1923. Okay, pátio Índia, 1018, chama 286 quando há, bom dia. Oceané 6225, coordena com a equipe de pátio, após a passagem do Boeing da Gol a retaguarda, iniciando 01, chama táxi, Oceané 6225. Após o Boeing da Gol, a retaguarda vai iniciar em coordenação, 6225 da Oceané. 3663, Sami Recife, 1251, alterno 1325. 251-3325, obrigado, até a próxima. Estabilizado, 0072. Gama 072, completo final, Sami Torre, 118, decimal 6. Dois meia. 5217, reduza para 180 mais, desce para 3.000 pés. Reduzindo 180, descendo para 3.000. Torre Salvador, Gona 072, passada externa, baixada travada. Gona 072, retorno 40 graus, 109, torreado pouso, pistão 0. De pouso. Prioridade no pushback não, ok? Ok, ciente, grato. O Gol no 605, escuta? Na escuta, tô ciente. Pushback em simultâneo com o avião. Afirmativo, o colega da companhia agora da Gol 8 tá passando a retaguarda, prosseguindo para o ponto de espera, após a liberação pelo tráfego, tá autorizado no 03. Fechando o Gol no 605, e só confirmando, vai puxar até a saída do pátio 3, ok? Tá ciente, o Gol no 605. Será presente pro... Frequência livre, Yankee Serra Serra. Semana para a nova decolagem, Yankee Serra Serra. Essa é a 3-1, estabilizada a vista. Essa é a 3-1, completo final, Sami Torre 118, decimal 6. 8-6. O 5-2-1-7, qual é o limite? Curso para o localizador. Localizador, ciente. Filete Bravo Delta, informe para o ideal para o destino. Rebeitar 8-2-6-0, minha prova. Flight Bravo Delta, se deparar no voo 100, direto de China. 100, direto. Trip 5267, para o curso do localizador, curva esquerda para 130, desce para 2.000 pés, autoridade final e lança, porta estabilizada. 302.000, reportará. Mike Eco Delta, mantém as condições visuais, que na Galma 018, reporte ponto Delta descida. Eu Confirme Vitor Quebec, Quebec. Solicita descida ao 7, ao 040, ainda continua para posicionar o Vitor Quebec, Quebec. Despare nível de voo 070, Vitor Quebec, Quebec. Sandy bate cópia, clima vida da primeira, Sandy bate. Voo na 072, solo no 3, direita solo, luz no small 9. O tanque de Abraão, confirma o tempo de voo. Solo voo 1072, tá ligado no 1072, bom dia, táxi via Alfa, reporta para ingresso, táxi via Juliette. Bom dia, Alfa, reporta para ingresso, Juliette. 072. Bravo, Bravo, Tango, cópia. Agora Caju, nível 035 visual, decolagem pista 17, primeira curva à esquerda, corredor forte, o controle 1920-8, e aciona o transponder 0273, o Bravo Bravo Tango. Estacionamento táxi decolagem agora com a torre 1918-6, o ajuste 1018, Bravo Bravo Tango, bom voo. Comando 5217. 5217, completo sinal, semi torre 1118-6. 1186, bom dia. Pateco Delta, dispara 510, que é na gama 08, reporte através do código 1. Confirma. Confirmo, trip 5217. Continua aproximação, a nova aliana para decolagem, fora aí, pista livre, 5217, a trip. 5217. Faixa 63111, solo 15, direita solo 19. 219, faixa 6311. Dia Bravo, aciona 5533, vem em Salvador, 1-0 grau, 08 norte, a porta fora do solo controlado. Fora do solo, Tão Dia Bravo, pro norte. Autoriza direto conquista da presente? Após o TAP, vou direto conquista, passarei 2223. Tá passando Arbor, pode ser após Arbor? Correção, Arbor, passarei 2223. Muito grato, direto conquista. Voo 1072, mantém a posição, antes da Juliette aguardando para o ingresso. Vai manter, antes da Juliette, voo 072. 6225, confirme os dados? Táxi, é bom, te espero da hoje. Pena, Goiânia. Autorizado táxi direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 118-6, o ajuste 108, bom voo. Caraca! Direita Índia, ponto de espera 186, torre, bom dia, 62. Papa Romeu, Tango Índia Bravo. Prossiga, Tango Índia Bravo. Tango Índia Bravo decolado, Serra November com destino Serra Bravo, Lima Reco com dois a bordo. O Romeu 44, se autorizado, pega a proa direto, radial 301, Salvador, Serra. Sente, mantém as condições visuais, 510, que é legal, 08, direto do destino, ponto chamado para pouso. Chamada para pouso às 11 horas, 12, 13, 14 horas, Luciano. Informe pessoas a bordo da autonomia, Tango Índia Bravo. 3 horas de autonomia com 2 a bordo do Tango Índia Bravo. Sente, confirma o chamado para pouso. 14 horas, Lu. Sente. Na final, ali mantém, capturando um zero. Pois, o trip ali mantém no 0, 9. Ponto de espera da 10, torre 186, o ajuste no 08, tem um bom voo. Sente, visual com o colega, vamos aguardar, pátio Índia, ponto de espera 186, o 1605. Observador, é o TAN 3487, autorização Guarulhos. TAN 3487, Guarulhos, o nível 340, número 2, para cópia Guarulhos. 132 da Cobra teria saída prevista? Dael Leda e após Leda Bridge. Dael Leda e Bridge, obrigado. Olha o Matão e bom dia, professor. Channel M3 no 1 vai dar passagem ao Boeing da Gol, que está mantendo a saída do pátio 3. Mesmo vai prosseguir para o ponto de espera. Após a passagem do Gol, está autorizado Juliette até o 07. Mas após o Gol aqui iniciando, a gente vai para o 07. O Channel M3 no 1. R1118 decimal 6, Mike Echo Delta. Salvador, bom dia, Ocean Air 6312, informação Índia, autorização Petrolina. Reporta de base para final, Mike Delta. Ocean Air 6312, informação Índia, autorização Petrolina. 123, metro 1 no 0 graus, 089, autorizado a colapso, tem lugar. Livre decolagem, 923. 2. Alô, Salvador, bom dia, 5217, livrou na sua escuta. 5217, bom dia, táxi via Alfa e Juliette, remota 1-4. Alfa, Juliette, remota 1-4, 5217. Motorre 1-1-8, decimal 6. 1-2, também, Xará. 3-3-2, visto que é pé, motor 1-0-8-0. Mantenha 080, Vitor Quebec, Quebec. Sou eu, Papatano, IXSA. IXSA, o vento de Salvador é 1-0 graus, 089, já pode salvar o outro lado. Serra 90, Serra 90. Serra 90, Serra 90, já tá igual o IXSA. Ei, bom dia. Departure for takeoff to 1017, after takeoff to right turn, dial departure Leda and then direct to bridge position. Salvador departure frequency 120.8 and the scope code is 5530, Lima Victor Delta. Alinhar, porém agora mantém a posição em aguarda, o Bravo Delta. Turn, dial, departure, Leda, and then direct to bridge position, Lima Victor Delta. Né, 6285, metro 1-0 graus, 1-0-9, aproveita da colapso, 3-0. Aproveita da colapso, né, 6285. 3-2-3, saída da El. Golo 923, contato radar, subal 360, saída da EL. 360 na DAEL, Golo 923. Pouso, pistão 7. Delta, the way back, correct? Come back, right for start. Controle Salvador, Golo 982. Golo 982, desce para o nível de voo 050, chegada Mari. 050, chegada Mari, Golo 982. 1-0 grau, 089, autorizado pouso, pistão 7. 7, Mike, obrigado. 0, via rota conforme o plano de voo, bridge, up Zulu, no meia, Bravo, hotel Zulu, direto Trivi. Decolagem pistão no zero, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El Leda e após Leda direto bridge. O controle opera em 120.8, aciona 5541, TAM 3487. TAM 3487, autorizado 340 Guarulhos, via rota do plano, saída da El Leda, pista 1-0, curva à direita. Após Leda bridge, após Zulu no meia, até Bravo até o Zulu, após direto drive. Controle 1208, transponder 5541. Da 3487 na posição 11, 1-1. Protejamento correto, chama pronto, pushback, acionamento, 3487. Papo, obrigado. Salvador, bom dia, o TAM 3859, Índia, gate 9, pronto para cota. Gente, TAM 3859, Curitiba, 380 já aprovado, número 2, aguardando. Saída prevista? Dael Leda Eudes. Prosseguir em condições visuais, no mesmo. Sente, plano instrumento cancelado, 1222, mantenha o nível de voo 085, Juliette Bravo Delta. Bravo Delta. Uno 605, Uno no 0 grau, 089, atrasado decolagem, Uno 0. Atrasado decolagem, Uno 0, igual Uno 605. Matando, em Salvador, 100 graus, 089, reporta decolagem, entrou a noroeste, confirmando. Curta da 17, eco delta, vai passar aí um pouquinho da onça para liberar o tráfego da aeronave. Ok, ciente, Mark Delta. Tango Índia Bravo, frequência livre. O motor lhe chamou o Tango Índia Bravo? Frequência livre, Tango Índia Bravo. Livre, Tango. O motor lhe pode passar. Salvador, muito bom dia, Webjet 6729, está na posição 2, pronto para cópia, Guarulhos 360. 08605. Bravo, Bravo Delta, atenta ao Mike Delta que vai ultrapassar a Oscar. Após o Mike Delta, está o final de ingresso. Porta Leve, pronto, terceiro no sério. 03, aguarda. Oxana 6312, cópia. 63 prossiga. Autorizado Recife 350 é o nível. Nível, decolagem pistão no zero, primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Pulca, transição Caju. Controle 120.8. Aciona 5524. Chané 6312. 6312, autorizado Recife, nível 350. Decola na 10, curva esquerda, Pulca Caju, 208. Controle 5524, transponder, Oxa 6312. Correto, 5524, chama pronto no portão 10, Oxané 6312. Porta pronto, Oxa 6312. Portão 3859, cópia. 3859. Autorizado Curitiba, nível 380, via Upper Zulu 44 até Serra Charlie Bravo, após Upper Alpha 3100. Decolagem pistão no zero, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda e após Eudes. O controle 120.8, aciona 5535. 380 Curitiba, Pêndulo 44, Sorocaba, Peralta 310, decola da 10, curva à direita, da El, Leda e Eudes. Controle 121.1208 e o transponder 5535. Protejamento correto, 09, o portão chama pronto, tela 3859. Chamada pronto. Tens condições visuais de 500 pés, Kenegama é 018, Hotel de Matongo. Fala. Dona 923 é presente, vai brigue. Dona 923 é presente, vai brigue. Brode brigue, 923. Pronto. Autorizado Guarulhos, nível 360, via rota conforme o plano de voo. Bridge, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive. Decolagem pistão no zero, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda e após Leda, direto Bridge. O controle opera em 120, decimal 8, aciona 5544. Webjet 6729 está autorizado, Guarulhos nível 360, via Upper Zulu 10. Bridge, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, Trive. Decola da 10 com primeira curva direita no perfil da El. Da El, Leda, Leda, Bridge. 120, decimal 8 é a frequência do controle de Salvador. 5544, adiciona no transponder, Webjet 6729 na posição 2. Correto, 5544, chama pronto, pushback, acionamento no 02, 6729. Já está pronto para o pushback e acionamento, Webjet 6729 na 02. Autorizado, chama pronto para o táxi, Web 6729. Chama pronto para o táxi, Webjet 6729. Pushback Gate 9, TAN 3859. Autorizado, TAN 3859, chama táxi. Chama na táxi. 0143, Tago. para o tempo, para o na esquerda, para o do corredor forte. Autorizado, prosseguir. Corredor forte, o bravo tanco, curva esquerda, reporta sobre a pista no zero. Corredor forte, está paralelo à pista no zero. Tô ciente, está livre para o bravo tanco, reporta no traverso da carteira 28. Próximo ILS, aporte estabilizado. 2000 pesos, 0098, repartiremos estabilizado e ILS X-Ray, gol 1922. Vitor Quebec, desça para 3000 pés, que é negócio 018. 3000, 0098, Quebec. Tem um bom voo, William Lavendral. Controle hotel e matão. Prossiga. Avisou com a de Deus. Pedaça livre, tá de matão. O Bravo Bravo Tango reporta no portão Buraquinho. Tá a 2 milhas fora do campo. Gente, 2 milhas fora do campo, Bravo Bravo Tango. Bravo Bravo Tango, chama agora, controle 1-2-0-2-8. Bravo Tango. Pushback, funamento no 11. Gente, 3487, mantém a posição, número 2, setor. Desmativo. Lima, Vitor, Delta, Tex, approved via Apron 5, and coming back approaching Tex, Sui, Papá. Controle Salvador, Gol 888, bom dia. Gol 988, despero no vídeo, voo 050, chegada Mari. 050, descendo na chegada Mari, 888. Gol 605, chame Recife, 1251, Natan, 13325. 3, Quebec, passa a posição, toque. 251-3335, gol 605. Controle 20, Quebec, passa a posição, toque. 100. Oceané 6225, Semi Recife, 12685, Alterne 12545. 1285, 12645, Oceané. 12685, Alterne 12545. 12685, 12545, Oceané, grato. 9086, Torre, Webjet 6729. Para o táxi, está 3859, Campinas. 440 e 117 a bordo. Espera da 10, Torre, 118.6, o ajuste 1018, tem um bom voo. Baixo Índia no ponto de espera com a Torre, 1018, tá? 3859. Milhas, Nordeste do campo, comprou Nordeste. 1.000 pés. Paciente, tem livre decolagem, Webjet 6729. A retaguarda está autorizada em coordenação, só 3487.